Uma Soco, da TNT, pelo Mário, para casa Elton, Rio de Janeiro. Quando foi a meia-noite, para o dia, eu deixei com correria, minha bela o Ceará. Onde a minha, tudo com medo de...